está voando para o Rádio Farol Sibra, frequência 220. Afirmativo. Ciente. Meu Golf reautorizado para altitude de tráfego, 1.500 pés. 1.500, meu Golf. Conselho 8735, quando a apresentação do radar, você está voando Duna e não Simbra. A própria Simbra, sem considerar a deriva, é 089. 8735. Positivo, a gente está tentando abreviar a sua trajetória para pouso, porque eu tenho um transporte de enfermeiro, para o senhor não perder a aproximação. É, grato. Salvador, 35216, para o pushback acionamento no Pátio 3. Soldado de Rio Pitzel, para o táxi, 35216. Autorizado, reportei um para o táxi. Sete, voe com 220. 220. No 6313, velocidade 220 nós a partir de agora. 220 a partir de agora, 63. Meu Golf navega com 150 a mais. Fica com 170? Vou tentar aqui. Ah, ok. 170 então, no primeiro momento. Muito obrigado, muito obrigado. Guardião 08, Salvador. Guardião 08. Você era 8735, está estabilizado no localizador. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Quadrado. Azul 4070, vetoração para o sequenciamento. Esquerda proa 025, desça para 2000, tem como limite o localizador. Azul 4070. Esquerda 0025, fechando para 2010. Aqui para a cidade de São José. Positivo. O Oceano 6313 vai descer sem restrições até 3.000 pés, é o número 4 para a posição Salvador. Ok, desce sem restrições até 3.000 pés. Continua 1015, ajuste? 1.0 no 6, está alternando. Agora é 1.0 no 6.0. Ainda há pouco estava 1.0 no 5.9. Ok, vamos considerar 1.0 no 6, descendo até 3.000 sem restrições, número 4 para aproximação 6313. 08735, chame a torre, frequência 1186 e solicite instruções para pouso. Sim, 2186, grato. Salvador, Guardião 08, igual a descida. Guardião 08, qual a sua distância agora de Salvador? Não pode ser um, amigo. A senhora identificação. Oceano 6310, chame Recife, frequência 12685. 2685, chame 6310, boa noite. Boa noite. O Guardião 08, contato radar estabelecido, Roi Amã, chegada Amã, 23 milhas para Amã, pista 10016. Azul 4070, direita 070 para o localizador. 70 para o loja Azul 4070. Oceano 6313, início de vetoração para sequenciamento, curva à direita, vou ir na proa 250, fora de comunicações, vou ir para a Simbra. A magnética é a 120. Ok, direita 250, fora de comunicações, vou a Simbra, magnética 120, 6315. Ciente, 1086. Estado via, chegada. Eu, Romeu Golf, direto para a final da pista 17, autorizado. Muito obrigado, senhor. Obrigado, boa noite. Tá positivo. Azul 4070 passa 5.600 na descida para 2.000 pés, chame estabilizado no localizador. Chamará estabilizado Azul 4070. Romeu, Romeu Golf, eu agradeço a sua colaboração, chame a torre 1186. Boa noite. Boa. Oceano 313, esquerda 190, delimitado pelo localizador. Esquerda 190, limitado pelo localizador, Oceano 6310. Estabilizado no localizador Azul 4070. Viente livre, aproximação e aguarde transferência. Guardando, Azul 4070. Oceano 313 está sobrevoando a ilha de Itaparica. Desça para 2.000 pés. Gente, saudando a defesa para 2.000 pés, ao Oceano 313. Oceano 313, esquerda para 130 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 130 para o localizador, vai reportar estabilizado. 083 control, clearing to 8000 with the altimeter 1016 above arrival runway 10. Azul 4070, 4 milhas para o externo, reduz a checa trem, chame a torre, 1186. Chama a torre 186, Azul 4070. Ocean 6313 está estabilizado no localizador. Oceano 6313 está 10 milhas para o marcador externo, como número 3 para pouso, reduz a checa trem, chame a torre, 1186. 10 vai chamar a torre 5213, exato. Boa noite. Boa. Controle Salvador, 352-16, boa noite. 5216, boa noite. Contato radar pós 2000, direto Aracaju, câmbio. Gente, o 5216, pós 2000, direto Aracaju. Sobe 150, livre? Livre. Controle, autorizado via Mária, ajuste no 06. Via Mária, no 06, ajuste no 03. Runway 3 approaching Alpha Golf November Peak, clear to 5000. Clear to 5000, aeroban 083. Salvador está passando, Yankee Tango, quem informa seu mic? Este é o controle de Salvador, autorizado via chegada Mário, pista 10, ajuste no 06. Paulo, Salvador, azul 4070, Lisboa, Paulo. Alfa 083, speed shall be 250 knots over. Speed reduced until 250. You're not 3305, número 4, para pouso, velocidade 250 nós. Guardião 08, eu preciso que você mantenha essa velocidade até 2 milhas do externo. Afirmativo, tem condições. Azul 4070, Juliette, Barbate 3, a posição informada pela infraero é meia dúzia. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Juliette, 4370, meia dúzia, 4070. Se possível, a gente vai efetuar o INS quando avistar, circular para 17. Ah, muito bom, ciente. Só vai confirmar junto à melhor torre de controle de Salvador quando da transferência. Muito abraço. Europa 083, speed should be now 180 knots, over. Reduce it to 180 knots, Europa 083. Yes, you're number 2 for landing. Okay, reducing the speed, 183. Yes, no restriction until 3000 with the speed 180. Okay, 180, leaving 5, descending until 3,000 feet, no restriction. Okay, 5,000 feet, maintaining now, descending 3,000 feet, Europa 083, confirm, QNH. 1016. Okay, confirm, 1016, QNH, Europa 083. 083, this will be a vector for sequence, right heading 230 descending until 3000, your limit is localizer. That's copy, the right turn 230 heading descending 3000, Rapazio 83. Então 3305, reduza para 210. Desça sem restrições para altitude de 4000 pés, o senhor vai ser vetorado, é o número 3 para pouso. Então 3305, reduz 2109, desce para 4000 pés sem restrições e aguarda vetorações por enquanto na Pro Editap. Positivo, ainda mantendo a Pro Editap. Ainda mantendo, 3305. Controle, por gentileza, poderia confirmar o ajuste por estar 3305? Positivo, 10, 16.3. 10, 16, obrigado, está 3305. 3305, início de vetoração pelo sequenciamento, esquerda, proa 360, está limitado pelo localizador. Esquerda, proa 360, limitado pelo localizador, 3305. Europa 083, descending now until 2,000 feet, over. Continue descending 2,000 feet, Europa 083. Guardião 08, está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador, eu agradeço a sua colaboração. Chame a torre na frequência de 118B, solicite o pouso na pista 17, caminho. 18B, grato. Europa 083, left heading 170, the next heading will be to intercept the localized course. Ok, left heading 170, Europa 083. Europa 083 to the localizer, left heading 120, report established. Okay, left turn 120, heading, call you established localizer, Europa 03. 3305, direita, proa 045, nessa proa desça para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 045, quando na proa desce para 2000, limitado pelo localizador, 3305. Com a bela ilha de Itaparica à esquerda, vamos curvar até a proa 080, nessa proa interceptar o localizador e completar o ILS como número 3, a cauda do 7 do Airbus 330 procedente de Madrid. Régio, 3305, direita, proa 080 e para interceptar o localizador do ILS X-Ray de 10. Obrigado. Localizer, Roger, completing approach and he contact the tower frequency 118.6. Thank you very much. Over. Okay, 118 for the tower and complete ILS. Now 10. Good night, have a nice night. Good night, Jim. Papa Tango Whisky Yankee Tango, desça sem restrições para 2.000 pés, reduz agora para 170, 170 nós, número 4 para pouso. Yankee Tango está em missão de transporte de enfermo, vai descer para 2.000 pés. Positivo. Desça para 2.000 pés com 170 nós. Vamos 709, Yankee Tango. O 3305 está agora a 7 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo e aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chama a torre. 118612. É o cordial. Checando o trem, já no localizador, aguardando o volante, e chama na torre 118612. Muito boa noite, até daqui a pouco. Boa. Tango Whisky Yankee Tango, está autorizado a aproximação em ILS. Primeira aproximação, Whisky Tango. Trip 5216, controle. Escuta. Vamos encerrar o serviço radar, vai chamar direto Aracaju 1203, boa viagem. Direto Aracaju 1203, graças. Azul 4235, este é o controle Salvador, meu cordial. Equipamento é Embraer 190, não é isso? A195. É uma bela máquina. Se o senhor for autorizado voar direto Duna, tem condições de planeio e pouso? Partir para Duna, no primeiro momento, até 5.000 com 1.096, encurtando assim a sua trajetória para pouso no Aeroporto Internacional em Salvador, né? Salvador Ground, Europa, 083, runway package. Europa 083, approved the taxi via Alpha report, road charter, taxi Juliet. Taxiway via Alpha, will hold short, taxiway Juliet, Europa 083. Whisky Yankee Tango, já existe ambulância aguardando o seu pouso? Afirmativo, o Yankee Tango vai pousar, abastecer e vai circular em seguida. Ah, positivo, senhor. Controle, o Whisky Tango está estabilizado no localizador. O Whisky Tango está passando duna no curso do localizador, completando a aproximação ILS para pouso. Reduza a check trem, chame a torre. 11862, agradeço a sua colaboração, cara. Chama a torre, 1186, o Whisky Tango. Boa. Four 0 8 3, approved the Juliet, main April, gate 10. Pay attention, follow me car, A beam, gate 06. Okay, via Juliet, stand 10 and with the follow me car. We pay attention, Europa 0 8 3. Solo 3 3 0 5, para livrar a sua 3305, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. Salvador, recebe o 4235. Positivo. 4235. Não, só para recordar o tempo que eu estava novamente, quando a gente fazia essa chegada aqui, autorizando a proibição, a gente encaixava a final da Nordeste aqui. Ah, positivo. E lembrando, a Nordeste já tem um tempo, não é verdade? Pois é, rapaz, era o seguinte, eu não sabia. Melhor, era base inovador, morava na Tecnica. Mas também não voava o Embraer 195. Era o seguinte, é o avô do 195. Tomando a instrução de pro gate, o 3305, qual seria, por favor? Meia dúzia. Meia dúzia. Tango, Tango, Tango, Tango, Tango. 85 Tango, boa noite, confirma o PAT, por gentileza. Taxi 5, 85 Tango. Gente, ingresso Alfa, Juliette, contorno PAT, me chama novamente na Lima. Alfa, Juliette, vai reportar na Lima, 85 Tango. Desça para 3 mil pés. 3 mil pés, só confirma as vezes presentes. 1-0 no meia. Sim, grato. Azul 4235, altitude 8.400, com a área de camaçaria à esquerda, reautorizado para 2.000. Ok, visual com Paulo Petrocini, direcionado para 2.000, 4.235. Da Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, eu tenho a primeira metade da noite. Qual é a próxima capa, o Xenem 3 e 3? Não, é a 02. É pronto, cópia? Pronto, cópia. Xenem 3 e 3, 30 Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lei da Bridge. Bridge intercepta pelo 1-0, após o SMAP, DCT Awake, DCT Maricá, após o 44 e prossegue conforme a rota. Acenando o transponder 5447 e o controle em 120, décima 8. Cruzamento, o Xinga Tango, estaciona a frequência livre. Tudo cruzamento, vale para a frequência estacionária. Ok, o Xinga é 3.3, autorizado, Guarulhos, 340, decola na 1.0.5.6. O da EL, da Brit, para a direita, que é 1-0, a lei, Maricá, Bosch, Guarulhos. Responda 447, 208. Regina, após o bridge, vai interceptar para o 1-0, vai voz MAP, após a Wake, e prossegue. Ok, então, um pouquinho. Então, é após. Vem, 1-0, e depois. Correto, chama pronto. Deixa eu ver a questão mais portão 2. Chama pronto. Localizador completo, é o ILS. Positivo, estamos de voo 190, descendo para 2000 ou 6000, senhor? 4000. 4000, ajustado 10, 16, voando Duna da presente. Azul 4235, está 6 milhas e meio ao norte de Simbra, voando Duna e descida para 2000. Está autorizada a aproximação ILS. Ok, positivo, autorizado ILS, 2235, 2 milhas e meia para o externo e aproximação para pouso, reduz e cheque o trem. Como o procedimento não é comum, acredito que tenha relembrado, ou lembrado pelo menos, os bons e velhos tempos do Nordeste. Vamos chamar a torre na frequência de 118612 e aí, até a próxima. Com certeza, temos boas recordações aí, 18,6, grande abraço. Abraço. Laredo 2226, altitude agora 190.500, desça para 2.000, está autorizado a aproximação RLS. 2.000, autorizado RLS, passa Laredo 2226. 4235, boa noite, ingresso Alfa, Juliette 43, posição prevista número 4. Quando lá fica tanto sinalizadores. Autorizado táxi de Alfa, Juliette, pátio 3. Quando lá, posição prevista 4, atento ao sinalizador. Né? 4235 das 8. Salvadora Chané, 6313, posição 2, feedback de acionamento. Coordena Rem, Code Pedestal, reporta para o táxi, para o Chané, 6313. Vai reportar para o táxi, Chané, 6313. Poder do 2226, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, grato a você nisso. Boa. Mike Alpha Charlie, prossiga. Boa noite a todos, aqui o Mike Alpha Charlie, solicito autorização de rebote aqui da posição 1 do pátio principal até a posição 9 do pátio 3. Sente, aguarda o Mike Alpha Charlie. Positivo, aguardando. Para o táxi Oxané 6313, está com 151 a bordo, tem 5 horas e 20, alternando Galeão. É 3-1-3, direita via entre no ponto de espera torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste na 0-1-6, bom voo. Ajustado 1016, sai à direita, torre operando em 1895 agora, Xané 6313. Corrigindo 186, desculpa. 186, obrigado, boa noite, 6313. Zero controle, desça para 4 mil pés, ajustado 1-0 no meio, direto Duna para o ILS. 4 mil, direto Duna, ajustado 1-0 no meio, boa.